pra gente que está nesse mundo irreal. Sim. Nesse mundo irreal. Nesse mundo irreal. Nesse mundo irreal. Nessas duas músicas. Nesse mundo. Incrivelmente mal trabalhado. Que não tem como ficar pior. E ninguém fica melhor. Nada muda. Mesma tecla. Indo. E vindo. Vindo. Indo. Nem sabe. Nem sabe. Que é real. Que é real. Ou se é irreal. Ou irreal. Você é falsa. Você é falso. Você é falso. Você é falso. Você é falsa. Falsa. Ou se não é. Ou se não é. Nada. Imaginação. Nada.